Mestre Pico, sai de no beat. DJ Bulldog, vai. Quem imaginaria chegar onde chegou? Quem diria que o país inteiro viria o grito da periferia? Preenchendo a lacuna que ficou muito tempo vazia. Eis então a filosofia do ritmo e poesia. Começou como protesto, um manifesto contra o regime bagunçado que deixa o nosso povo indigesto. De tanto fica só com o resto, de tanta injustiça feita contra o cidadão que é honesto. Mas a evolução do povo e do manifesto aconteceu na formação de um movimento que cresceu e se fortaleceu. A cultura nasceu e com ela a trilha sonora da vida real apareceu. Muita gente ainda acha que é só barulho, que é entulho sonoro, a música que expressamos com orgulho. Mas não ligamos pra esse bagulho pra fazer o nosso. Não há limites, eu provo e sempre faço mais do que posso. R.A.P. Quem ama sabe, e alimenta a chama pra que não se apague. Conserva a cultura pra que não estrague. Preserva a raiz pra que jamais acabe. O rap, quem ama sabe, e alimenta a chama pra que não se apague. Conserva a cultura pra que não estrague. Preserva a raiz pra que jamais acabe. E pra que não perca a essência verdadeira. Não. Pra que não vire só modinha passageira. Não. Pra que continue a conscientizar e reorganizar a mente que está a se desorganizar. Poesia mais batida num belo ritmo. A harmonia ouvida e absorvida em nosso íntimo. Que responde, entra no clima. Tem aquele que só mexe a cabeça, tem aquele que pula e joga a mão pra cima. Cada um do seu jeito curte o rap do jeito que ele é. Quem faz rap faz do jeito que quer, no que rege sua fé. Não adianta querer pegar no pé, a não ser de quem avacalha a parada com ideologia de mané. 2007, o rap aos quase 30 de vida. Com orgulho de ser dele, eu falo de cabeça erguida. Nem que a morte nos separe, nem um infarte, pois daqui pra eternidade ficam as obras dessa arte. R.A.P. Quem ama sabe, e alimenta a chama pra que não se apague. Conserva a cultura pra que não estrague. Preserva a raiz pra que jamais acabe. O rap, quem ama sabe, e alimenta a chama pra que não se apague. Conserva a cultura pra que não estrague. Preserva a raiz pra que jamais acabe. Sensacional. R.A.P. Instrumental decente, a rima coerente. Potencial. Só a ideia pode de efeito moral. O rap é o resgate. E eu faço. E eu faço. E eu faço a minha parte. No microfone.